Conversas Aleatórias. Olá, caros ouvintes. Boa tarde para todos. Começa agora no Rádio Interweb mais uma edição de Conversas Aleatórias. Hoje tenho comigo duas pessoas que vocês já não viram, já não viam há muito tempo. Desde a semana passada. Exatamente. Esqueceu muito disso. Precisamente, o Joaquim Pereira. Agora é que fala, não? Sim. Posso falar? Pode. Já estamos na democracia ou não? Isto começa bem hoje. Não. É para a tareia, hoje é para a tareia. Amor. A todos uma boa tarde, que estejam todos bem, que nós, eu pelo menos não estou muito bem, porque uma constipação danada, portanto tenham atenção que o vírus não chega a vocês. Então e tu, Nuno? Ah, já é para falar agora? É. Tenham uma boa tarde, como é que é? Eu hoje não estou muito bem, porque tenho um vírus que não chega para vocês. Ora bem, a emissão de hoje faz-se a partir de grândula. Pronto, ora bem. O tema de hoje é uma espécie de cocktail dos acontecimentos da última semana. Isto tudo começou, para quem não sabe, na passada... Para quem não sabe. Pronto, sim, para quem não sabe. Começou na semana passada, no dia 15, mais especificamente quando, na Assembleia, houve um grupo de organizados que interrompeu o Primeiro-Ministro e começou a cantar a grande Luísa Moreno. Entre os quais estava o Carlos Mendes, vencedor do Festival da Canção, Outrora. Exatamente. Em 71. Estava. Mas não quis falar à comunicação social. Olha, essa é nova para mim. Você não vê as imagens, então. Eu estava logo na primeira fila. Eu não vejo a televisão. Ah, não? Não tentava ver a novela dos Sinos Cruzados? 1-0. Sim. Começa bem. Ontem. Ah, era que eu estava a ver. Pois. 1-0. Também tu... Não, 2-1. Pronto, estamos empatados. 3-4. Acho que sim. Não, 3-1. Posterior. Exatamente. Então, é assim, pronto. Isto começou nessa altura. Depois, entrando no Clube dos Pensadores, houve um grupo de imitadores. Mas aquelas falsificações foleiras. Que decidiu cantar o Grande da Vila Moreira enquanto estava a falar o Miguel Relvas. Miguel Relvas, que decidiu brincar com o tema, decidiu fazer aquilo que fez os que lá estavam, não é? Brincar com a melodia. Não é? No dia a seguir, o homem vai ao Esqueté e aí é que foi diferente. Aí ele nem sequer pode falar, não ganha no Grande Vila Morena, mas outras palavras de ordem, como demissão, e está na hora do governo de ir embora, está por trás dele tudo, o rapaz. O homem teve que fugir pelas escadas de emergência do Esqueté. Eu não sei qual foi a ideia da TV em chamar o Miguel Relvas para os 20 anos, mas eles também já sabem. Percebo. Era sensacionalismo. Depois, entretanto, ontem veio a notícia de que, pelos vistos, já há milhares de consumidores a passar faturas em nome não, com o NIF do Passos Coelho. Olha, achei a parte do Paulo Macedo, do Ministro da Saúde, também foi interrompido com a Vila Moreira. Ah, pois foi. Sim. Que a gente saiba. Ainda há mais, se calhar. Ora, e cá está. O tema esta semana é... Concordam? Não concordam? No tempo em que se deu a Revolução, ou seja, naquela altura de 73, 74, já havia... Ou seja, também havia assim... Porque nós estamos a chegar a uma altura, eu pelo menos, ainda que só tenha 26 anos, quase 27, mas eu nunca me lembro de termos visto a população portuguesa tão desorientada. Tão... Por um lado, tão revolucionária, tão vulcanizada e, por outro lado, tão desordeira, digamos assim. Não é? Há coisas aqui que são erros. Tão desordeira, tão... sei lá. Ah, também já agora isto também veio por outro acontecimento que depois, entanto, há um polícia que decide carregar num homenzinho que tem um cão. Enfim, pronto, é diferente. Mas, mesmo assim, vai nesse sentido das pessoas se perderam a cabeça. Concordam? Não concordam? Começo pelo Joaquim. Eu só tenho a dizer uma coisa. Vivemos num tempo de caos absoluto em tudo que é ser humano. As ideias... Se há ideias, não são aproveitadas para o bom caminho, como nunca foram. Isto é um aproveitamento. E como disse o Carlos muito bem, há uma desorientação total, porque se antigamente havia manifestações, elas eram orquestradas. Hoje, meia dúzia de indivíduos, sem qualquer premeditação há, porque já vão para ali com aquela ideia. Mas é tirar uma pedra ao ar e depois os outros apanham a pedra, atiram para o outro e a coisa pega. Portanto, sempre houve manifestações, e eu lembro-me, era miúdo, naquele tempo havia as eleições e havia uma coisa organizada pelo Estado novo, que era o Estado que estava na altura. E então organizavam excursões, iam às aldeias a regimentar aqueles Zé Povinhos que nunca tinham vindo à cidade para fazer número, para dizer que os comícios, que eram muito povoados, que eram muito movimentados. E o que é que nós, miúdos, porque eu ainda era miúdo, e com graúdos, metíamos-nos no meio daqueles infelizes, pode-se dizer assim, e começávamos a mandar umas bocas, mas mandávamos-nos as bocas e pirávamos. O que é que acontecia? Vinha a polícia, claro, como as bocas eram contra o governo, e toca a malhar nos flaninhos que não tinham culpa nenhuma. Portanto, isto é uma prova que sempre se fez desorganização nas organizações. No meio destas conferências, ou comício, essa coisa toda, há sempre uns flaninhos que se metem. Hoje a coisa é diferente, porque a crise deu cabo da cabeça toda. Hoje está tudo desorientado e é isto que eu tenho a dizer, e é complicado. Eu acho que temos aqui uma coisa, já vou para o número, mas também acho que temos aqui uma coisa que é... Agora, muitas pessoas fazem este tipo de... Ou seja, por exemplo, o que se passou no Clube dos Pensadores aqui em Vila Nova de Gaia, quando vocês interromperam o Real fazer cantar a grande La Vila Morena. Eu acho que elas fizeram isso por um motivo muito simples, porque sabiam que iam aparecer na televisão. Naquela altura não havia essa facilidade de aparecer na televisão. Aliás, não havia, não apareciam, o regime calava isso. Nem sequer havia televisão. Pois, naquela altura, exatamente, só por 157, mas cá está, mas é assim. Mas assim, era um regime em que este tipo de manifestações era reprimido e não passava na televisão. Não é? Nem sequer havia, mas essas ditas bocas, não é? Não passavam na televisão, eram caladas, não é? Agora, as pessoas sabem precisamente do contrário, sabem que estas cenas que fizerem, que vão passar na televisão. E eles querem ficar bonitos no retrato. E vou fazer barulho. Podes continuar, Carlos. E o que é que tu achas? Ah. Falaste em desorientada. E o Joaquim disse, a crise deu cabo da cabeça tudo. Mas qual cabeça? Muito bem, porque os portugueses nunca tiveram cabeça. 2-0, são 2-0. Eu dou algum valor àqueles que estiveram na Assembleia. Para já, não é preciso, apesar de hoje em dia cada um ter uma liberdade, até falámos aqui uma vez na libertinagem, ter mais uma liberdade para fazer o que lhe apetece, e não é preciso ter um bocado de coragem para estar na Assembleia e interromper um debate quinzenal, como fizeram, enquanto o Primeiro-Ministro falava, e ter uma personalidade reconhecida, como o Carlos Mendes lá no meio. E não era único. A cantar a Grande La Vila Morena em Pernambuco. Eles tiveram a ideia de os tais no movimento que se lixa a troca e tal. Depois vêm os outros. O que é isso? É imitar. É moda. Uns fazem, eu também faço. Aparecem meia dúzia de mulheres e de homens ali no hotel em Gaia, em frente ao Miguel Ramos. Ah, eu já faço parte. Eu chego lá, passado 2 minutos, já faço parte do movimento que se lixa a troika. Já sou parte do movimento. Porquê? Porque cantei o Grande Miguel Moreno. Isto para dizer o quê? É moda. É a cabeça das pessoas. É o que os outros fazem, eu também vou fazer. Se os outros aparecerem na televisão, eu também vou aparecer. Isto é o essencial que é. Eu, como juventude, os meus 87 anos, supostamente devia estar a defender as pessoas que gritam, que cantam e que vão buscar os acafones e o caraças. Para já, as pessoas continuam a associar o grande Odeon Moreno e o som do... os passos iniciais, como se fosse uma revolução militar. Ou que se fosse alguma coisa de guerra. Não é. Aquilo era o som que se fazia no Alentejo. Quando vinham as pessoas lá do campo... Pela estrada fora. Cantando e rindo. Daí o grande lá. Aquilo não é uma canção para... Claro, depois foi utilizada no, na noite do 24 de Abril. Mas aquilo não é, não é uma canção de guerra. É uma canção de trabalho. Não é uma canção militar. Mas não interessa. Isso é um pormenor que... Ah, isso é muito conhecimento à minha cabeça. Eu quero lhe aparecer na televisão. E não é essencial. Está quase a fazer 2 anos em que eu e o Carlos tivemos uma manifestação no Porto, da Câmara das Grandes mesmo, que não se repetiu até hoje, no dia 12 de março de 2011, em que se o Carlos está aqui, não me deixa mentir, quer dizer, até deixa, que se eu lhe pagasse 50 euros por fora, mas eu não quero que me deixe mentir. Uma das coisas essenciais, a única coisa, se calhar, das poucas coisas que eu perguntei a toda a gente foi: se você estivesse no lugar deles, o que é que você fazia? Foi ou não foi? Não era só o Joaquim não esteve lá, não esteve connosco. Mas nós dois estivemos lá a fazer uma reportagem ao vivo, quase em direto. E eu perguntava às pessoas porque é que estava aqui, se estava em dificuldades, se tinha noção de que pessoas que estavam em dificuldades e tal. Mas eu perguntava sempre, se estivesse de um lado de lá, qual era a primeira coisa que fazia. E isso é o que falta. Porque as pessoas cantam e que vem mandar vir, e que os ministros são todos iguais, os políticos são todos iguais, e blá blá blá. Pois, e se estivesse um lugar dele, o que é que fazias? Ah, não sei. Eu sei, e eu já tenho conversado às vezes, conversas, não é familiares, mas conversas com amigos. Ah, e se tu estivesses lá? Eu, mas eu mesmo também me governava. A resposta pronta é esta. Que é eu e para as pessoas que não se aproveitam. Ele se rouba como? Então se nós vamos protestar contra os que roubam, vamos... fazer a mesma coisa. Ah, e vai de encontro... o portuguesinho é isso. Isso vai de encontro uma... Ainda na semana passada falei sobre ele, hoje vou falar outra vez. Há uns tempos, há uns meses, os meus avós estiveram em minha casa e estavam a falar sobre o governo. Na altura ainda não havia grande Odeon Moreno, mas já havia manifestações e bem, e pessoas muito educadas a tirar as pedras da calçada da rua e a tirar as polícias. Essas manifestações culturais. E o meu avô estava a comentar com o meu pai, eu por acaso ouvi, do governo e tal, é que não faz isto, que dá o tacho ao amigo, o sobrinho, depois nunca... se a pessoa vai a investigar bem os cargos lá dentro, nos bastidores, o sobrinho é secretário, o neto faz os computadores, o programador informático e tal. E diz o meu avô assim para o meu pai, então, mas se eu estivesse lá também, não arranjava um emprego para ti, para o teu irmão, para o teu filho, não sei o quê, também fazia a mesma coisa. É logo. E de nós... que é que adianta estar a mandar vir, não sei o quê, porque depois cada um só pensa no seu governo. E há dias li no jornal, de uma associação qualquer de fazer, que eu até nem fixei o nome. Conclusão. Era de fazer bem aos carenciados. O que acontecia? A filha, a neta, o genro, a sobrinha, a não sei quê, em hotéis de luxo, em carros para aqui, carros para acolá. Isso é que era o bem social. Como é que nós podemos confiar nas associações de bem-fazer, que são as primeiras, logo aí? No governo é a mesma coisa. Quando os ministros, e então aquilo dos partidos e não sei o quê, é o compadrio que vão para lá para se governar. E lá está, volto outra vez à mesma pergunta. Quando se pergunta a uma pessoa o que é que fazia, eu também fazia a mesma coisa. Epá, não há volta a dar isto. Agora, isto não está, tem... A minha resposta já era diferente. Porquê? A minha resposta já era diferente. Porque eu acho que família e amigos não são melhores profissionais só por causa disso. Enfim, nós temos em concursos públicos, ou para aqui, ou para ali, ou para lá, fora de governos, concursos públicos que se fazem. E aquilo faz-se o concurso só porque se é obrigado a fazer o concurso. E já não é a primeira vez que no site do Centro de Emprego aparece o nome dos que vão ficar com o emprego. Ah, aí está. E eu tenho um caso passado comigo. Fez-se um concurso para entrar para o meu emprego. Porque era para eu poder entrar, porque tinha de haver uma justificação. Para um concurso tinha de ser através de concurso. Ora, não é só de ouvir de boca que se faz assim. Comigo passou-se isso. E eu, por acaso, depois até acabei por nem ir ocupar esse cargo, porque dei outras voltas à vida. Pronto, mas quando há empresas, e eu não posso, não digo que se calhar em alguns casos até não o faria, não é? Porque teria os concursos públicos teriam de ser, não é? Agora, é aquela situação. Quando estamos a falar do que governa o Estado, temos que ter outro tipo de critérios. Não pode ser. Ah, porque. Agora, mas também é assim. Se eu ouvir que há uma pessoa da minha família que não tem emprego, está a passar necessidades, mas que é um mau funcionário, e eu tenho, nos meus princípios atuais, eu tenho a certeza que não iria contratar. Ora, desculpa lá, mas família, tudo bem, mas isso não faz-te melhor profissional. E se quiseres deixar de falar comigo, deixas. Paciência, lamento imenso, mas eu não vou estar a pôr nem a minha imagem, nem o dinheiro dos contribuintes. É jogo. É essa, neste momento é a minha filosofia. A minha ideia. E atenção, a minha ideia é mais. Por exemplo, eu, como é lógico, não estaria aqui onde estou agora. Mas também não estaria num palácio. Eu estaria muito como estão os governantes suecos. Estaria na minha casa. Pronto. Teria a facilidade. Mas atenção, com os meus rendimentos. Teria a facilidade de ter uma empregada que me fizesse coisas que eu não sei fazer, não é? Ou que me ajudasse, porque ela assim de certa forma poupava-me tempo, porque ia ter com elas muitas ocupações. Mas assim, não é qualquer um que pode ir para o presidente, nem para o primeiro-ministro, nem para o ministro, uma coisa qualquer. Tem que ser pessoas com dinamismo, tem que ser pessoas com espírito, capacidade. Com, e com um espírito muito básico, que é, neste momento, a pátria está acima de tudo. Eu não posso esquecer que as minhas decisões vão ecoar, vão repercutir por milhões de pessoas. Aquelas que são associadas diretamente com as minhas medidas, não é? Pois assim, eu vou deixar que dívidas de pessoas irresponsáveis prejudiquem milhões de pessoas? Não seja por isso. Desvaloriza-se o escudo. Volta-se ao escudo. Desvaloriza-se o escudo. A economia portuguesa volta agora a cair, mas cai por nossa conta e risco, e depois há de ser por nosso mérito. Não é? Nós vamos estar dependentes durante anos das mãos dos outros. Porque, atenção, uma economia desvalorizada também tem as suas vantagens. Tu fazes-me lembrar um certo colega nosso, que por acaso está aqui no nosso meio, quando era mais jovem, tinha uma visão utópica do mundo. Conhece esse? Desculpa uma coisa. Eu não quis estar a interromper o caso, mas já que interrompesse, tu deste aí um exemplo de uma civilização à parte. Quem é que tu mencionaste? A Suécia. Mas isso não faz parte da Europa. Geograficamente faz, de cabeça não. Pois, atenção, de cabeça. Isto também está nos genes das pessoas. Os do Sul são um bando de. Arroaceiros. Arroaceiros. Não percebi. Arroaceiros. Europa Latina. Não tem cabeça. Aqueles nórdicos dali têm ali uma mentalidade completamente diferente. Ainda me lembro de uma cena que vi há dias, que foi uma notícia. Houve um canal norueguês. Agora vai à conta de mentalidades. Houve um canal norueguês que fez uma investigação por conta e risco. E deu-se conta de que há uma McDonald's em Oslo. As mesas têm mais bactérias do que algumas tampas de sanitas. Qual é que seria a reação em Portugal? Não preciso ir mais longe. Aquela que a Anacom teve quando a DEC lançou o teste a dizer que a TDT estava bastante mal. E a Anacom, não, nós não temos essa informação. Isto não é assim. Não, isso não corresponde à verdade. Qual é que foi a reação dos noruegueses, da responsável da cadeia McDonald's? Na Noruega. Nós não sabemos disto. Mas isto não pode ser assim. Isto está muito mal. Isto não pode ser assim. Nós temos que mudar isto. Não é? É uma diferença brutal de mentalidades. Mas é assim. Mas não é o caso único. A Suécia não é o caso único. O que é que fez a Islândia? Foi a Islândia ou foi a Finlândia que demitiu... Pronto, foi a Islândia. Exatamente. E o que é que fez a Hungria? Chegou uma altura de... O quê? Mais austeridade. Queriam. Então venham cá. Está bem que a Hungria não está no euro, que é uma facilidade que eles têm que nós... É assim, mas não é uma facilidade. Só há uma coisa que não tem reversão possível. A morte. Tudo o restante pode ser reversível. entramos no euro, saímos do euro, já traz umas coisas mais do que boas. Já sei que, já, assim, já sei que a economia e que a moeda portuguesa ia desvalorizar muito. É, e não, haviam, não haveriam de haver estrangeiros interessados em investir num país em que a mão de obra era mais barata. É porque não iam. Iam. Os preços desciam, os salários também. Mas é assim. Depois, era a cabeça de cada um. Havia mais emprego. Porque havia mais investimento estrangeiro, certo? Mas era um investimento que ia atingir a classe média e a classe baixa. Não eram os ricos. Não, é? Não era a China que vem comprar a PT, nem não sei o que vem comprar a EDP. Não. Era uma empresa qualquer estrangeira que se mudava para cá ou que instalava cá uma fábrica, uma empresa ou o que fosse, não é? Em que basicamente dava emprego a não sei quantas pessoas da classe média ou da classe baixa. E as pessoas que realmente quisessem fazer da sua vida uma vida diferente e deste país um país diferente, tinham ali uma oportunidade porque tinham um trabalho. Portanto, esta de, nós não podemos sair do euro, que vem cá atacar Portugal. Vem atacar Portugal, vem cá com armas e com bombas atacar-nos para a gente sair do euro. Não, se calhar iam cortar relações connosco. Pois, mas há muito mundo à nossa espera. Não é? Há muitos parceiros económicos que hoje não são parceiros económicos porque temos a União Europeia, mas poderiam ser parceiros económicos. E mesmo... não há parceiros económicos para nós. Está bem. Também não há parceiros económicos para eles. Há coisas que eles também... Nós não somos os únicos a depender deles. Eles também dependem de nós para algumas coisas. Já para não falar que há sempre os defensores dos oprimidos, não é? Quando foi na Guerra Napoleónica não havia. Mas agora, há os defensores dos oprimidos, assim como há quem bloqueia a Portugal, também há uma forma. Eu creio que não se chegaria a tanto. Porque não interessava, não é? Porque não interessava. Haveria, como é lógico, dentro desta União Económica, haveria sempre quem estivesse a favor, Franças e Itálias e não sei o quê, e haveria sempre quem estivesse do contra. Inglaterras tem a mania de. E as casas eram bom, tem a mania de estar contra. Está contra a corrente. E outros países que estão em situações muito parecidas com Portugal, a Grécia, a Irlanda, como é lógico que seriam contra, não é? Porque, então e se nós saíssemos do euro, iam-nos acontecer o mesmo? Não pode ser. Portanto, não ia mal ao mundo por aí. Era difícil? Era. E agora não é? Pois voltando às manifestações, não sei o que é que tem a ver, mas bem. Não, tem a ver no sentido de as pessoas manifestam-se e no fundo se calhar fariam o mesmo se fossem para lá. E eu quando reclamo, faço de forma diferente. Eu vou só dizer outra coisa. Ainda, portanto, eu gosto sempre de rebobinar. Nós, o portuguesinho, está de tal ordem. Por exemplo, nós temos visto, lido e ouvido, as câmaras municipais, isto e aquilo, que as broncas que há, da maneira de tratar das coisas. Epá, aquele planinho fez isto assim. E tu? Também fazias isso. Claro. Epá, eu voto na mesma coisa. O país não tem volta a dar. E era, como o Carlos disse muito bem, era sairmos do euro, porque e governávamos de qualquer maneira. Porque também temos outra coisa. Tivemos aquela fase que Portugal evoluiu um bocadinho com os investimentos estrangeiros, cá a montar fábricas e não sei o quê, e começámos a ter uma vida rica. Dinheiro fácil. Agora, era muito difícil voltar outra vez atrás. Portanto, aí. Não sei como. Olha, eu não vejo. Não vejo jeitos, como diz a minha avó. É que estou a dizer. É pá, estamos a um passo do abismo. É um passo em frente e acabou-se. Eu acho que há outro culpado, ainda voltando à história da Grama Lavila Morena e dos manifestos que aparecem na televisão, que compreendo-se um lado deles, mas eu, lá está, se estivesse no lado lá, não agia da mesma forma, que é a comunicação social. Oh. O primeiro-ministro, o ministro da saúde, o ministro da justiça, a ministra, neste caso, da justiça, pode dizer a medida mais importante do ano para o país. Anunciar uma mudança, qualquer coisa na lei. Mas se naquele dia, naquele discurso, há uma interrupção com a grande Lobinha Morena ou alguém que saiu da sua cadeira para levantar um cartaz, isso é que é notícia. Ah, e isso é que puxa, isso é que interessa. Só o que é que o primeiro-ministro disse? Ah, ninguém sabe. Ninguém sabe porquê. O sensacionalismo é que está em primeiro lugar. Porque a TVI... As coisas importantes não interessam a ninguém. Porquê que a TVI trouxe o Miguel Relvas, que nada tem a ver com a TVI, para que trouxe para os 20 anos da TVI? Porque sabia. Não, pode não ter a ver. Tem lá muita gente que não tem a ver com a TVI, mas se soubesse alguma coisa de comunicação, tal, se estivesse ligado ao mundo da comunicação, agora ao Relvas. Mas não, o Relvas foi só um problema. Vamos chamar o Sócrates. Não foi por uma questão de sensacionalismo. Mas aí vamos a outro ponto. É que nessa manifestação não se fez o clichê, ou seja, cantar a grande La Vila Morena. Não se partiu para o insulto. Porque ladrão e assassino não é insulto nenhum. Ladrão no sentido de roubar dinheiro, que não, cá está, porque não é dele, não é? E segundo assassino, porque matam a economia. Não é assassino na tua maneira de ver. É, assassino porque matam a economia. Não é insulto, enganei-me. Quando teve ali o Relvas no hotel, quando mal chamaram o Gatuno... Não, mas tu dizes... Sim, mal sim. Chamaram o Gatuno, o orientador disse insultos não. Não, isso foi quando chamaram fascista. Mas antes alguém já estava a dizer insultos não, pronto. Insultos não. Que eu não me sinto que foram a buscar o fascista, mas pronto, está bem. Lá foi a primeira coisa que ocorreu. Pronto, mas estou a falar na manifestação. Sim, cá está, mas assim... O ladrões. Para ti não é insulto. Sim, para mim não é insulto. Não, para mim não é insulto. Mas. Mas cá está, mas Gatuno ainda é um calão. Não sei, pronto, não interessa. Mas é assim, a verdade é esta. Eles acima de tudo gritaram palavras. Aliás, eu não me lembro de ouvir chamar ladrões e assassinos. Lembro de ter. Só lembro de ter ouvido a manifestação, no protesto, de terem ouvido dizer vai-te embora, está na hora do governo ir embora. E depois foram atrás dele. Ou seja, eram pessoas que lhe iam mesmo dar cabo do canastro, digamos assim, se ele não conseguisse fugir pelas escadas de emergência. E se a TV fosse atrás, eu não me importava nada. Acho que é de uma estupidez, mas isto é apenas um parênteses. Uma pessoa que vê outra naquela situação e que ela é que, ah, é a reportagem. Se calhar vou apanhar no pelo também, mas não faz mal, a reportagem. Olha, em 94. O homem que ganhou o prémio de melhor fotografia do mundo naquele ano fotografou um miúdo, um país africano, não sei se esse foi o Congo, o que é que foi, na Zâmbia, já não sei, em que ele estava abaixado, no meio do deserto, sem comida, sem familiar, sem nada. E estava uma ave ali a 3, 4 metros, à espera que o miúdo morresse para lhe atacar. Uhum. O fotógrafo tirou fotografia àquele momento, consta que nunca ajudou e tal, e depois caíram em cima dele por ele ter-se preocupado mais com o momento da fotografia do que com o miúdo. No ano a seguir suicidou-se. Pois. O fotógrafo. Claro. Portanto, caíram em cima dele de ele seguir exatamente o que estavas a dizer agora. É sensacionalismo. Agora... Não, é assim, que ele tivesse tirado a fotografia por uma questão de emprego, até conseguia perceber. Ajudar o miúdo é que não consigo perceber porque é que não o fez. Mas, neste caso... Se calhar estava meio que já não tinha ajuda. Já estava morto. Agora, ainda há outra coisa. Eu estou sempre a mandar vir e começar a defender os jovens manifestantes. Não. A maior parte nem é jovens, mas está. Pelo menos estou a falar dos parlamentos. Para mim, os que eu vi no parlamento são os únicos manifestantes, ainda mais ou menos, porque são eles que avançaram com aquilo. E nesta semana estive a falar com uma pessoa que vocês não conhecem, nunca tiveram com ela, por acaso até familiar de um dos que está aqui, mas não interessa. E estava a dizer que é inadmissível um ministro não saber cantar a grande La Vila Morena. Por causa do Relvas ser decidido. Ah, vamos cantar todos. Okay. Ele pode ter desafinado, mas se ele cantou. Cantou. E riu-se. Mas cantou. Mas já estavam a mandar ver comigo que é inadmissível um ministro, como se a regra principal para ser ministro fosse saber cantar a grande La Vila Morena. Era inadmissível, acho incrível. Então eu vou pegar para o outro lado. Vamos até sexta-feira. Parlamento. Nos manifestantes que cantaram a grande Vila Morena pela primeira vez, uma das senhoras estava lá à frente com o Carlos Mendes, dizia terra da paternidade e grande lachena e não sabia a letra. O que é que eu quero dizer com isto? Pode não ser importante, mas pode ser o outro lado, que é as pessoas que vão para lá sem saber sequer o que é que vão dizer. E já se reparar outra vez, se dá essas imagens, está sempre a dar. Há uma senhora que está lá à frente, foi a última até que saiu, quando os polícias já estavam a retirar. Ela ainda ficou a mandar vir e ela não sabia a letra. Era umas óculos. Sim. Cabelo meio ruivo, pintado. Os outros estavam a cantar e ela não sabia a letra. Ela dizia terra da paternidade. Via-se bem nas bocas. E depois na parte da grande ela enganou-se a dizer que nem sequer sabe o que é que vai. Nem sabe os ideais, nem muito bem sabe os versos. O principal é isso. O ela não saber o Grândola de La Morena, eu desculpo isso. Agora. Mas se for o ministro, é inadmissível. Não, não é por aí que eu quero ir. Sim. Os fins para que se vai fazer a manifestação, os intuitos, eles sabem lá, eles vão para ali para o monte, para o barulho, que eu sou contra. Eu nunca me meti em manifestações, salvo naqueles tempos quando eu era utópico. Quando era utópico. Não, mas não era assim que eu estava a falar, nem sei. Não, eu sei, eu conheço esse Floninho. E conclusão. Porque eu deixei-me de ser utópico porque cheguei realmente a essa conclusão. Porque as pessoas não vão para uma manifestação com o sentido de lutar por qualquer coisa. Eles vão para ali para fazer barulho, para fazer zaragata, para descarregar. É como ir ao futebol e chamar nomes aos árbitros. É exatamente a mesma coisa. E eu acho que essa mulher até disse a terra onde mais ordenha. Eu acho que até não disse isso. Olha, eu por acaso, sabes porque é que eu sei a música da... Porque você foi companheiro da Arma José Cafuns. Eu era no tempo que ainda ia nessa, estás a perceber? E quando ele começou com aquelas canções revolucionárias... E como um dia que entrasse na cabeça... José Mário Branco... Sim. E mais o assim, padre Fanhar, o Francisco Fanhar... Eu ia nessa onda... O Adriano... Mas um bocadinho mais depois... Virei, porque cheguei à conclusão, que não adiantava nada o que andava a fazer, porque lá está, ia voltar à mesma coisa. Ia tirar os comilões para pôr lá os comilões hoje. E foi o que se passou. O outro protesto que o Carlos falou no início, e que já vamos em 32 minutos, nem sequer falamos disso. Não concordo. Não, passar as faturas em nome do também protesto. Sim. Houve alguém que chegou à internet e deve ter publicado o número contribuinte do Passos Coelho, e então toca tudo a meter o nome de Pedro Passos Coelho e o nome contribuinte dele, ele é que sente as faturas no final do ano. Não concordo. Porque, primeiro, estão a cair em cima de uma pessoa como se fosse ele o principal culpado disto, que não é? O principal somos nós. O principal somos nós. Ora, aí está, afinal, ainda concordas comigo? Algumas coisas estão aqui em cima de uma pessoa que começou a ser o principal culpado, e depois é assim: eles têm noção do que estão a fazer e do que podem prejudicar, não só ele, mas a família daquela gente. As pessoas que já apresentaram centenas ou milhares, o site do Ministério das Finanças foi interrompido por causa da quantidade de faturas que passaram em nome dele e do mesmo número contribuinte. As pessoas têm noção do que estão a fazer, é assim que vão mudar alguma coisa. Eu pergunto, é assim que eu tenho noção das coisas. Sabe o que eu gostava? Que de repente começassem a ser apanhadas pessoas que fizessem isso. Isso duvido que façam, mas era bem feito. E que fosse do género. Olha, mas não pode, lá está, se apanhassem, sabe o que era? Eram fascistas. Ah, pois. Eram os controladores, tem uma coisa que está a ver, o computador não deixou a mandar. Isso é controlar, isso é falta de liberdade, lá está. O processo é este. A liberdade transformou-se como se fosse. Não, mas para uma coisa, há uma forma mais ou menos simples de apanhar essas pessoas. Não, ia ser PIDE, era um acusado de ser a PIDE. Sabes como? E é bom que as pessoas não se esqueçam disso. Os computadores têm dois IPs que são revelados. Começa a traduzir esses termos para quem não percebe. IPs, eu vou explicar. É como se fosse a morada do computador. Sim, impressão pessoal. Sim. Não é, mas não, podia não, ser. Mas podia ser. É a morada do computador. E na maior parte dos casos já. Por um lado. Digamos que há dois IPs. Um dos IPs é o nosso código postal. Ou seja, onde é que nós estamos e não sei o que, não sei o que mais. E o outro IP? O outro IP é o nosso BI. Ou seja, digamos que. Ou seja, o IP, por exemplo, que eu tenho na internet. A minha internet vai abaixo e há outra pessoa que fica com aquele número. Mas o IP da computadora é único, ou seja, é irreproduzível. Não há nenhum computador no mundo que tenha o mesmo número que o meu. É como o bilhete de identidade. É. Não há números que se... É por isso, portanto, que eu não tenho computador nenhum, portanto, porque assim ninguém se mete, portanto, comigo. Portanto, pessoas que façam isto, era o Estado dedicar-se a ver quem é que fez e chegar pelos provedores de internet. Olha, esta pessoa passou o nome de uma fatura, aliás, passou uma fatura no nome de uma pessoa que não é ela. Do outro lado podem alegar, ah, mas não fui eu que utilizei o computador. Houve uma altura em que me roubaram o computador. Isso nunca isso, tinha ouvido. Isso acontecia. Além de serem acusados de ser a PID, já disse. E isso acontecia com toda a gente. Mas era uma coisa muito engraçada. Era as pessoas apresentarem os IPs, digamos assim, ou seja, a parte dos IPs, a parte mais genérica, que são os três primeiros números, ou os quatro primeiros números. Ou até podiam fazer uma coisa, apresentar os números todos completos, porque ninguém sabe quem é quem, não é? Como os IPs, ou seja, estes códigos postais são dinâmicos, ninguém ia saber, não é? Mas no sentido de dizer, atenção, porque nós sabemos quem é que está a fazer, tenham cuidado. Porque se nós não nos vamos pôr a descobrir, não é? Ou até fazer melhor. Ora bem, como vocês... Eu adorava que as finanças fizessem isto. Ora bem, como nós não sabemos agora o que é que Passos Coelho comprou ou não, vamos pôr as faturas dele a zero. Não é? Se a ideia era... E então saiu o tiro pela culatra. Mas era bem feita. Porque as pessoas, quer dizer, o português não faz nada. Em vez de estar a acumular, pois ia partir do zero. É? E com a agravante, e pegava nessas quantias que tinham posto. E juntava a dívida do Estado? Não. Como tu disseste, a ver se o meu raciocínio chega aí, que eu não percebo nada disso. Como tu disseste, tinha o IP. A morada do computador. Do computador. Portanto, como ele pôs essa despesa na conta de outro, a despesa que ele pôs na conta de outro, foi na conta de ICP. Tivesse ele feito ou não tivesse. Pagava essa despesa. Associavam o dono do computador ao número de contribuinte. Se conseguissem, era excelente. Era. Então não era. Já exigia de muita ginástica, mas eu já ficava contente com a história do... Ora bem, isto afinal, coisa, portanto, vamos pôr isto a zero. Pronto. Aí é que era o fim do mundo. Era fascista. Eram uns gatunos. Eu já aqui há uns tempos dei uma solução muito básica. Lá vinha a grana, lá vinha a morena. Eu dei aqui uma solução muito básica. Pensemos quanto isto. Não, porque... Ah, somos fascistas, está bem. Então vamos lá fazer uma coisa que é mais justa até. Ora, passar faturas num nome que não é o nosso é crime. Portanto, nós somos fascistas, então vamos começar a distribuir as cartinhas pelas pessoas. Ah, roubaram o computador. Lamento imenso. Devia ter comunicado à polícia o roubo. Não comunicou. Olha, pois... Se comunicou, nós não recebemos nada aqui. Ou seja, verificar. Olha, pá, vamos... Eu ia dizer que, pegando uma palavra que disseste no início, agora estou a pensar mesmo só nesse caso, o que é que vai nas pessoas, que na cabeça das pessoas quando fazem isso. Desorientação. Eu poderia dizer que daqui a 10 anos... Muitas delas vão perceber a asneira, o exagero que eu fiz na altura. O problema é que eu acho que daqui a 10 anos a maioria das pessoas não vai pensar nisso. Vai pensar que acha que fez muito bem. Fez muito bem. E vou fazer outra vez. Se tiveram igual, vou fazer igual. Ou pior. Ou pior, se lhes ocorrer. O pior é isso. Porque a natureza do indivíduo é essa. Lixar os outros. É lixar os outros. E eu, desde que eu esteja satisfeito com as minhas revoltas e com a minha vida, pronto, os outros que são isso. Repara, eu acho que o mais grave disso é que as pessoas... Bem, ah, isso o tipo fez, ah, ele tem toda a razão, e faz, e nem sequer pensa o que é que estão a fazer. Exato, é inconsciência, é inconsciência. E eu já dei. Nem é tal desorientação, nas casas. É inconsciência, não atingem o que é não que. Não tem noção. E eu já dei aqui, e dou quantas vezes eu preciso, a quem for preciso, a solução básica para resolver os problemas. Legal, sem. Portanto, dá mais trabalho, mas é legal e tem muito mais efeito. Que é uma greve, tem a data de começo e quanto muito tenha condições para acabar, mas não data. Mas atenção, atenção aqui a uma coisa. A lei da greve, na sua palavra, exige que o trabalhador esteja no local de trabalho. Mas era atenção. Isso é que é greve. Mas era, agora, pegar na greve para ir para a aldeia para tratar do campo e não sei o quê, ou porque é uma festa e não sei o que mais. Mas é que era aí que eu ia chegar. Era. A greve começa com data, acaba com condições, sem data. Mas atenção, as pessoas vão lá para o local de trabalho. Mas não é só para cumprir, não é só para cumprir a lei da greve. É assim. Se o patrão vai à loja e não tem funcionários, primeiro dia fecha a loja. Como vocês agora ouviram, uma porta a fechar, não é? Primeiro dia fecha a loja. Segundo dia, fecha a loja. Bem, isto está à despesa. Então, ou seja, eu vou fechar a loja mesmo e vou para outro lugar qualquer. Estas pessoas nem sequer estão a cumprir o direito da greve, portanto, estão despedidas. Trago outras que queiram trabalhar ou então vou para outro país. Porque o empresário que fecha uma loja porque há a greve, ele não está todo em crise, ele tem margem, ele pega, vai para o estrangeiro, não é? Ou então contrata trabalhadores imigrantes pedem muito menos dinheiro. Mas tenham comida e que se estão pouco a lixar para as greves dos portugueses. Está feito. Mas atenção, é que se o patrão chega à loja e tem 25 funcionários todos com má cara e dizer não trabalho. Portanto, o teu ideal e o ideal de greve era ir para o trabalho, está lá e só saís lá quando acabasse, quando as reivindicações fossem aceites. E agora pergunto, quem é que faz isso? Eu cheguei há uns anos atrás, comecei a ser contra as greves, precisamente porque não se fazia greve. Porque não se fazia greve. E então comecei a reparar que as greves coincidiam com os dias, ou eram os fins de semana, ou eram os princípios de semana, quer ser para ou a quinta-feira. Não sei quê, para que era para... O Carlos diz que quer ser para a quinta-feira, que é para a sexta e para a aldeia. Ou então à terça-feira. Ou à terça, que é para na segunda ficar também de folga. Porquê? Porque as pessoas não estavam a fazer greve. As pessoas faltaram ao trabalho. Então, feira. Exatamente. Porque... a greve, sim senhor, eu vou fazer uma greve, mas eu apresento-me no local de trabalho, posso, não faço nada porque estou em greve, mas estou no local de trabalho. Agora, para ir passear, para ir... Isso não é greve. Isso não é nada. É aproveitar para passear. Isso não é nada. É assim, se as pessoas reclamam, há uma coisa básica que as pessoas, o português se esquece, que é... Aliás, duas coisas. Primeiro, eu queixo-me porquê? E número dois, o que é que eu poderia fazer para ter motivos, ou para deixar de ter motivos para me queixar? Não é? Se uma pessoa se queixa à partida porque está mal, o que é que a pessoa pode fazer para melhorar? Não é? Olha, por exemplo, na questão dos transportes, uma greve bem feita, os florinhos ou os comboios, os autocarros ou o quê? Punham os autocarros e os comboios a trabalhar, ninguém paga bilhete. E vamos embora. Os revisores das coisas estavam no local de trabalho, mas não trabalhavam. Mas olha que esses, pelo menos cá no Porto, os SCCP, esses fazem greve. Porque a maioria vai para lá, vai para o local, em Francos, não é? Vão para o centro deles e ficam lá, mas não trabalham. Mas esses têm efeito. E há muitos da CP também têm efeito. Muitos da CP também têm efeito. Embora eu a CP, pronto, mas muitos da CP também têm efeito. Mas claro, o protesto passa mais por aí, por tentar, por mostrar, eu estou aqui, estou pronto para trabalhar, se for isso, feita a justiça. Isso e tal. É uma greve. Agora há uma coisa básica. Agora, o que é que vocês acham que é mais fácil? Eu tinha a minha opinião, mas o que é que vocês acham que é mais fácil? O que é que é mais difícil, digamos assim? Fechar a loja? Ou fechar a fábrica? Ou ter 200 funcionários à nossa volta e nenhum deles a trabalhar? Isso acaba sempre a ser a pressão maior e exatamente. Fica difícil mais para o patrão. Mas é que a pressão é muito maior. E para além de que o patrão fica sem argumentos, há sempre aquele momento, ao fim de umas horas, em que a gente fica a pensar: epá, eu devo ser mesmo muito má pessoa. Eu tenho isso. Isso é quem tem consciência. O problema é que a maioria não tem. Mas houve uma coisa. Até a pessoa mais rígida, se tem 200 pessoas ali, não trabalha. Nem todos. Nem todos. É que é assim, se o patrão se vai embora, É ele que faz a má figura. Se o patrão se vai embora... Quando houve essa manifestação em cá, agora falaste uma coisa que me fez lembrar uma conversa desta semana. Depois, no dia a seguir à manifestação, ao mini protesto à cantoria aqui em Gaia, com o Miguel Relvas, o meu diretor até me disse assim: eu não percebo o que é que aquele Relvas ainda está a fazer no governo. Ia-se embora, acabava com as porcarias à vida dele, à volta da vida dele, tinha mais sossego e dava mais sossego ao governo. E continua a ganhar. Ainda são 200, já viste a quantidade de pessoas que ele já apanhou à volta dele? A dar-lhe na cabeça, a pressão que ele leva na comunicação social não está mais forte que o Sócrates, e ele continua lá, e vai continuar. Mas vocês, vocês pensam que ele tem mentalizado para dar valor a essas pessoas? Não têm valor. É dar continuidade ao que o Carlos estava a dizer. Tinha 200 pessoas à volta a fazer pressão, não assim. Ele não tem 200, já teve sei lá quantas, tinha comunicação social, tinha acusações do público, não sei o quê, e continua. E não continua porque ele está-se brincando. Está a mamar o dele, então. É o velho ditado: os cães passam, os cães ladram, mas a caravana. Mas ele não é o patrão. Ele não é o patrão. Mas é ministro. Ele é patrão de mais gente. Ele não tem muita gente à volta dele, manda muita coisa. Pois é, mas ele não é o patrão. O patrão é o Passos Coelho. Ah, e os ministros? Os ministros que são patrões dos departamentos dele. E este ainda precisa ter tantos. Não. É o braço direito. São chefes, não são os patrões. Aí é o braço direito do Passos Coelho. Claro. Não sabia. Ladrei para aí que eu estou marimbando. E ele está a ter lá a saber. Pois, só e que ele não é, tem, só que ele é não assim, tem personalidade para aguentar isso. Só que, não, só que é assim. A questão, estas pessoas não estão. Estas pessoas estão-se a manifestar. Mas, e ele também está a descansar, porque ele sabe que as pessoas não fazem mais do que isso. No dia em que as pessoas parem o país, mesmo, mas não é onde mas ele já apanhou, não é bem, não é só cantar, e ele já apanhou mais uma vez as pessoas à volta que queriam dar na fuça, ainda há bocado falaste nisso. E ele mesmo com essas pressões e com essas ameaças, ele continua lá, e vai continuar. Também o Passos Coelho não tem a coragem de meter fora, se fosse outro, se calhar tinha. Não sei porquê. Porque são amigos. Devem ter estudado na mesma universidade, esta vez. Durante duas semanas. Então, olha, olá. Eu achei engraçado esta. Há um programa, há uma rubrica que é Michória de Temáticas. Há uns tempos, quando foi do Real. Não, quando foi agora do Franklin Alves. Não, foi do Real, mas foi. Eles fizeram uma brincadeira que é. Falaram com o diretor da Lusófona. E assim que o locutor diz. Assim que o locutor diz: olá, boa tarde, bom dia, não sei o que e tal. Olá, sou doutor. Doutor. Sim, sim, acabou de conseguir doutoramento em comunicação, não sei o quê. Por ter dito lá. A forma como disse olá, a expressão de voz que utilizou. Já tenho o curso. Dá para perceber. Por isso é que eu disse que o Relvas vai ser o próximo Papa. Ele vai duas vezes à missa, já tem. Vamos embora. Vamos embora, então. Despeça-se aí, Joaquim Pereira. Amigos, espero que não entreguem mais em crise com que estamos e ponham as cabeças frias e deixem... Esperemos. Não esperemos porque ele não vai, mas ainda vai demorar muito tempo. Olha, tenha uma boa tarde e vamos indo. E na reta final é que eu digo que acho a emissão 26, não tinha dito no início. O Carlos também agora falar. Eu sugeria que ouvíssemos, já que tanto se cantou por aí, que ouvíssemos a Grande Lamborina. Mas eu não conheço essa música. Mas atenção, cantada por quem a sabe cantar, ou quem a soube, já não está entre nós, não é? Não sei quem, não conheço. Eu também não. Até ontem não passou essa música na ontem de manhã, acho. A sério? Por causa do Carlos Carvalhas que foi lá entrevistado. Bom. Ah, ok. Também foi interrompido com a Grande Lúvia Morena. Não, o Carlos Carvalhas escolheu a Grande Lúvia Morena e até não passou essa música. Ah, pronto. É original. Que é o que vamos ouvir agora. Vamos ouvir agora. Com somzinho de CD e tudo. Ai, não, de vinil. Bom, o que for. Até para a semana. Até para a semana. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade, o povo é quem mais